Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Rafa, ó, como a gente viu que tá sincronizado, um, dois, três, como que tá? Enquanto tá o seu aí? Rafa, tá, ok. Ó, como a gente viu que tá sincronizado, um, dois, três, como que tá? Enquanto tá o seu aí? É isso mesmo, Rafa, tá certinho, tá batendo certinho, cara. Mesmo quando atrasa, ele corrige, ó. Tá. É isso mesmo, Rafa. Tá certinho. Tá batendo certinho. E se a gente combinar de entrar junto Mesmo pelo quando celular? atrasa, ele corrige, ó. E se a gente combinar de fazer junto? Quer ver? Você vai tocar o teclado aí e eu vou falar junto, ó. Três, ai, Se a gente combinar de pum. entrar junto pelo celular? Não, a gente tem que entrar junto, Rafa. Você tá me ouvindo? Ah, tá, Junto, ó. peraí. Seis, Três, sete, ai, oito, pum. pum. Isso. Será? Aham.